não demora, que hoje pra voltar não tem hora. Saborear a noite até a aurora. Um beijo doce, uma dose de rosé. Batom rosa e a noite ilumina o verde de quebrada. Requebro quando o som é bom. Enquanto a noite cai, o que rola na festa não passa na sky. O clima cai, sem stand-by, distrai. Muita lombra no rolê, wi-fi conectado em você. É cedo pra dizer bye, bye. O clima cai, sem stand-by, distrai. Muita lombra no rolê, wi-fi conectado em você. É cedo pra dizer bye, bye. É cedo pra dizer bye, bye. Pra dizer bye, bye. Se joga Julieta e Romeu, meu. Não tô Juliette, Lupa, Dolce & Gabbana. Na favela, minha irmã é de Campana. Tô descendo com o bonde, tô com a Maria Joana. A rua é minha estrela, me guia até o luar. E o frevo, paraíso particular. No auge da noite me passaram o dossiê. Sei de tudo, sei de nada de você. O clima trai, sem stand-by, distrai. Muita lombra no rolê, wi-fi conectado em você. É cedo pra dizer bye, bye. O clima trai, sem stand-by, distrai. Muita lombra no rolê, wi-fi conectado em você. É cedo pra dizer bye, bye. É cedo pra dizer bye, bye. É cedo pra dizer bye, bye. Chama as meninas do chá, que vai rolar disca. Até Tupac, Paco Rabanne, seu cheiro não me deixa. A noite é pra luxar, muchacha. Coração gelado, deixa o clima requentado. Eu amo isso aqui, só não venho emocionado. Muita lombra, cada imagem é uma miragem. Fica à vontade, hoje é um rito de passagem. Nem desprédio, brindar com vinho verde. Tô na sede de saciar a vontade. É cedo pra ser tarde. Enquanto a noite cai, o que rola na festa não passa na sky. O clima trai, sem stand-by, distrai. Muita lombra no rolê, wi-fi conectado em você. É cedo pra dizer bye, bye. O clima trai, sem stand-by, distrai. Muita lombra no rolê, wi-fi conectado em você. É cedo pra dizer bye, bye.